O Alcorão Sagrado é o livro de Deus revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as histórias dos profetas reveladas no Alcorão Sagrado são provas claras da autenticidade da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E são provas claras de que o Alcorão Sagrado é revelação de Deus ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Entendemos isso quando lemos o Alcorão. Deus o Altíssimo diz no Alcorão Sagrado, por exemplo: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Deus o Altíssimo diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: e antes dele, ou seja, antes do Alcorão, tu não recitavas livro algum, nem o escrevias com tua destra. Nesse caso, os defensores da falsidade haveriam duvidado, mas o Alcorão é constituído de evidentes versículos, encerrados nos peitos daqueles aos quais foi concedida a ciência, e não negam nossos versículos, senão os injustos. Deus diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: antes do Alcorão, você não recitava livro algum, você nunca teve acesso a livro algum, nunca estudou nada dessas histórias que nós contamos para você. Se assim fosse, se você tivesse conhecimento dessas histórias antes da profecia, os falsários podiam duvidar. Eles teriam um argumento contra você. Mas não, esses são versículos provindos de Deus. E aqueles que têm a ciência, têm o conhecimento, estão convictos que são versículos revelados por Deus a você, Muhammad. Que a paz de Deus esteja contigo. E depois da citação de várias histórias dos profetas, Deus o Altíssimo menciona a Muhammad e a todo leitor do Alcorão e a todo crente em Deus e no Alcorão e em Muhammad que estas são revelações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teve a informação dos acontecimentos passados, dos acontecimentos antigos, através de nenhum professor, de nenhum livro, de nenhuma leitura, mas através da revelação de Deus a ele. Ao citar muitos dos episódios das histórias dos profetas, Deus o Altíssimo enfatiza isso. Após citar algumas histórias, Deus o Altíssimo conclui tais histórias dizendo: esses são alguns informes do invisível. E esses informes não chegariam até você ou até os que creem em você, senão através da revelação de Deus. Por exemplo, Deus o Altíssimo cita a história de Noé em Surat Hud. E após citar alguns episódios da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, Deus o Altíssimo conclui a história de Noé dizendo: Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Deus o Altíssimo diz: esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad. Não os conhecias antes disso, nem tu, nem teu povo. Nem você conhecia isso, e nem o seu povo também tinha acesso a essas histórias. Então pacienta, tenha paciência. Por certo, o final feliz é para os piedosos. Percebemos como Deus o Altíssimo recomendou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter paciência no cumprimento da sua missão, assim como recomenda aos crentes que tenham paciência, assim como teve paciência o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e como teve paciência Noé e outros profetas, que a paz de Deus esteja com todos eles. Então, assim é a conclusão da história de Noé em Surat Hud, no versículo 49. Deus cita: isso é revelação de Deus. Você não tinha acesso a essas histórias, nem o teu povo tinha acesso a essas histórias. Mas citamos essas histórias como lição para ti e para os teus seguidores, para que tenham paciência, assim como tiveram paciência os profetas. Em Surat Yusuf, por exemplo, Deus, o Altíssimo, cita a história de Yusuf, alayhi salam, a história de José, a paz de Deus esteja com ele. E no fim da surata, no fim dos versículos, Deus, o Altíssimo, também lembra que a história de José, revelada no Alcorão Sagrado, é revelação de Deus. E não é da autoria de Muhammad, e não é da autoria de nenhum humano. Por isso Deus, o Altíssimo, após citar a história de Yusuf, alayhi salam, disse no versículo 102: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad. E não estavas junto deles quando determinaram sua decisão, enquanto usavam de conspirações. Esses são informes do invisível revelados a ti, Muhammad. Você não estava com os irmãos de José quando eles conspiravam para matá-lo e quando eles decidiram fazê-lo. Você não estava lá. Quem contou para você essa história? Deus revelou para ti esta história, a história de José. Assim como revelou para ti outras histórias dos antepassados, fazendo assim do Alcorão um milagre profético, para que as pessoas creiam em ti e saibam que você, Muhammad, é o mensageiro de Deus. Exemplo é a história de Jesus e a história de Maria, que a paz de Deus esteja com todos eles. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca teve acesso ao Evangelho, nunca teve acesso àqueles que tinham conhecimento das Escrituras, para que eles contassem a ele tais histórias. Por isso Deus, o Altíssimo, durante a citação da história da Virgem Maria e de Jesus, que a paz de Deus esteja com eles, diz: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. Enfatiza mais uma vez que isto é revelação. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. E não estavas junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria. E não estavas junto deles quando disputavam. Veja como Deus, o Altíssimo, após citar um profeta e os detalhes de sua história, chama a atenção ao fato de esta ser uma revelação de Deus a Muhammad. Por quê? Porque haverá pessoas que irão dizer: Muhammad copiou isso das outras escrituras. Muhammad teve acesso às histórias contadas pelos judeus. Mas não, Deus enfatiza: isto é uma revelação de Deus a ti. E também há outro ponto importante. As histórias dos profetas citadas no Alcorão Sagrado não estão totalmente de acordo com aquilo que é contado pelos judeus e pelos cristãos. Por isso, após citar a história de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, Deus diz: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Isto recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem. Por certo, o exemplo de Jesus perante Allah é como o de Adão. Ele o criou de pó, em seguida disse-lhe, se, então foi. Esta é a verdade vinda de teu Senhor. Então não sejas dos contestadores. Não seja daqueles que duvidam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam podia simplesmente copiar. Se ele tivesse acesso e se ele tivesse conhecimento das histórias que judeus e cristãos contam. Mas não copiou. Recebeu a revelação de Deus sem antes saber sobre tais profetas. E Deus o Altíssimo diz em Surat Al-Qasas, após citar a história de Moisés, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. E não estavas, Muhammad, no lado oeste do Monte Sinai, quando decretamos a Moisés a ordem, e não foste das testemunhas. Você não foi das testemunhas quando Moisés recebeu a lei. Você não estava junto com Moisés no Monte Sinai quando ele foi receber a Escritura. E ainda Deus o Altíssimo enfatiza, dizendo: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِّن نَذِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِّن نَذِيرٍ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. E não estavas ao lado do Monte At-Tur quando chamamos a Moisés, mas és enviado como misericórdia de teu Senhor. Se você estivesse lá e tivesse ouvido e contado para o seu povo, seria mais um historiador, mais uma pessoa comum. Mas não, você é enviado como misericórdia de teu Senhor, a fim de admoestares um povo ao qual não chegou admoestador algum antes de ti, para meditarem. Você é um profeta enviado a um povo que não teve profeta antes de ti enviado a eles. Assim entendemos então que as histórias dos profetas são prova da autenticidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e prova da autenticidade do Alcorão Sagrado como última mensagem revelada por Deus. Astaghfirullah.